ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Pela Cultura AM. Gramofone. Oito horas, cinco minutos em São Paulo. Muito boa noite a você, ouvinte Cultura. Hoje, terça-feira, de muito calor aqui na cidade de São Paulo, dia 12 de setembro de 2006. Estamos dando início a mais uma edição do nosso programa diário, todas as noites aqui pela Cultura AM de São Paulo, o Gramofone e a boa música brasileira dos anos 20, 30 e 40, além dos pedidos que nossos ouvintes gentilmente nos enviam. Peça sua música, ligue para o telefone 21 82 30 81, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 6 da tarde. Tempo suficiente para você entrar em contato aqui com o pessoal da produção do Gramofone pelo 21 82 30 81, de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 6 da tarde, e fazer o seu pedido. Nós atenderemos com o maior prazer, desde que a música solicitada faça parte da nossa discoteca, tá certo? Então nós vamos começar o programa dessa noite atendendo ao Armando Miranda e também o Rafael de Oliveira. Ambos moram lá no bairro de Vila Maria. Vamos ouvir, atendendo o pedido dos ouvintes, então, da Vila Maria, Orlando Silva, Sinha Maria, e depois vamos ouvir Carlos Galhardo. O pedido foi do, ou melhor, da Carmen Cavalcante, a Carmen que mora lá no centro da cidade. Então tá bom, vamos ouvir. Aberta para trás,

Agora em São Paulo, 8 horas e 13 minutos. Vamos seguindo com o programa Gramofone. Agora nós vamos ouvir Silvio Caldas. Ele interpreta Vou Partir. Quem fez o pedido foi também o morador lá da Vila Maria, o Miguel Evaristo. Depois, Aracide Almeida interpreta Saia do Caminho. O pedido foi do Rodolfo Spitzer, ele que mora no centro da cidade de São Paulo. E fechando este bloco, Noel Rosa interpreta Mulher Indigesta. Quem fez o pedido foi a Vina Golfetti, que é lá do Tatuapé, zona leste aqui da cidade de São Paulo. Então tá bom, vamos ouvir. Partindo com Silvio Caldas. Coração. até um projeto no futuro. Um dia o nosso mesmo teto mais uma vida abrigaria. Fracassei novamente, pois sonhei, mas sonhei em vão. E você francamente, decididamente, não tem coragem. Não deixa a linha chuta. Mas que mulher indigesta, indigesta, merece um tijolo na testa. Merece um tijolo na testa. E quando se manifesta, o que merece é entrar no açoite. Indigesta do que prato de salada de pepino à meia-noite. Indigesta, merece um tijolo na testa. Merece um tijolo na testa. Essa mulher é ladina, toma dinheiro, é até chantagista. Arrancou-me três dentes de platina e foi logo vender no dentista. E nós ouvimos no gramofone Noel Rosa, dele, Mulher Indigesta, atendendo a moradora lá do Tatuapé, a Virna Golfetti. Antes, Aracide Almeida, Saia do Caminho, a composição do Custódio Mesquita, em parceria com Evaldo Rui. O pedido foi do Rodolfo Spitzer, ele que mora no centro da cidade de São Paulo. E na abertura do bloco, Silvio Caldas, Vou Partir, a composição de João de Barro. Quem fez o pedido foi o Miguel Evaristo, lá da Vila Maria. Agora em São Paulo, 8:23. Você está ouvindo Gramofone pela Cultura M. Na sequência do programa, vamos ouvir Orlando Silva interpretando Carinhoso, atendendo ao Jacir Camargo, do bairro do Jaçanã. Depois, Francisco Alves, Formosa, pedido do Edésio Sakamoto, lá da Aclimação. E Mário Reis, Uma Jura Que Eu Fiz, atendendo ao Arnaldo Soares, que é da cidade de Itaquaquecetuba. Se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero, e como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, vem, vem, vem, vem sentir o calor dos lábios meus, a procura dos teus. Vem matar esta paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Meu coração. Saudade de um amor no meu peito quis entrar. O amor já foi embora e a saudade quis ficar. Foi Deus quem te fez formosa, formosa, formosa. Porém este mundo se tornou presunçosa, presunçosa. Foi Deus que te fez formosa, formosa, oh, formosa. Porém, este mundo se tornou presunçosa, presunçosa. Deus me fez formosa, formosa, oh, difamar, pra não quebrar uma jura que fiz, e pra não ter em quem pensar. Eu vivo só e sou muito feliz. Aquela que eu mais amava só pensava em me trair. Não quebrar uma jura que fiz, e pra não ter em quem pensar, eu vivo só e sou muito feliz. Um amor pra ser traído só depende da vontade, mas existe amor fingido. A mulher vive mudando de ideia e de ação, e o homem vai penando sem mudar de opinião. Mário Reis, Uma Jura Que Eu Fiz, composição de Noel Rosa, Ismael Silva e Francisco Alves, atendendo ao morador lá da cidade de Itaquá, Itaquaquecetuba, aqui próximo à cidade de São Paulo, o Arnaldo Soares. Antes nós ouvimos Francisco Alves, Formosa, composição do Nassara e também do Jota Rui, atendendo ao Edésio Sakamoto, lá do bairro da Aclimação, e Orlando Silva, de Pixinguinha e João de Barro Carinhoso, atendendo a Jacir Camargo, lá do bairro do Jaçanã. Agora em São Paulo, 8 horas e 33 minutos, vamos a um rápido intervalo e já voltamos para a sequência do programa Gramofone. Ei, seu Lula, eu já gastei o meu sapato, o senhor é um ingrato, vim aqui pra reclamar. É, contrata muitos assessores, mas meu emprego eu não consigo encontrar. 2.000 assessores sem concurso. De que adianta ter dinheiro, se o Lula não sabe gastar? Ei, seu Lula, eu rodo todo esse país, pago imposto em cada esquina e vim aqui pra reclamar. É, você gastou com avião caro, mas a estrada é buraco pra danar. 150 milhões com avião de luxo. Que adianta ter dinheiro, se o Lula não sabe gastar? É, acho que alguém tem que ajudar na preservação da Amazônia. Não eu, claro. Acho que são dever dos ambientalistas. Tem mais o que fazer, né? Não deixe que opiniões como essa aumentem o vazio na Amazônia. Lá está 25% da biodiversidade mundial. Cuidar do meio ambiente é dever de todos. Ajude o WWF Brasil a conservar as áreas protegidas da Amazônia, uma região duas vezes maior que o estado de São Paulo. Faça uma doação. A Amazônia faz parte da sua vida. Informe-se no site www.org.br. Apoio AES Eletropaulo. A responsabilidade de quem governa é uma. A de quem é só candidato é outra. Eles podem prometer tudo. Eu, apenas uma coisa. Governar ainda melhor. E isso garanto. Eu farei. Lula, presidente. Não revidarei agressões. Os que me caluniam, que aguardam o julgamento da história. Os que me insultam, que aguardam o julgamento do povo. Nunca traí meus ideais. Meu sonho é continuar lutando pelo Brasil. Lula, presidente. Você está ouvindo Gramofone pela Cultura E. 8:35, estamos de volta com o programa Gramofone, aqui pela Cultura AM de São Paulo, edição desta terça-feira, dia 12 de setembro de 2006. E agora nós vamos encerrar as participações dos nossos ouvintes no programa de hoje. Nós vamos ouvir Orlando Silva, Sertaneja. O pedido foi de Adelina Borges, do bairro do Tatuapé. Sertaneja, se eu pudesse, se papai do céu me desse o espaço pra voar, eu corria a natureza, acabava com a tristeza, só pra não te ver chorar. Na ilusão deste poema, eu roubava um diadema lá do céu pra te ofertar. E onde a fonte rumoreja, eu ergui a tua igreja, dentro dela o teu altar. Sertaneja, por que choras quando eu canto? Sertaneja, se este canto é todo teu. Sertaneja, pra secar os passarinhos que cantam mais do que eu. A tristeza do teu pranto é mais triste quando eu canto a canção que eu te escrevi. E os teus olhos nesse instante brilham mais que a mais brilhante das estrelas que eu já vi. Sertaneja, vou-me embora, a saudade vem agora, a alegria vem depois. Vou subir por essas serras, construir lá noutras terras um ranchinho pra nós. E nós ouvimos Orlando Silva, Sim a Maria, composição de René Bittencourt, ou melhor, nós ouvimos Orlando Silva, Sertaneja, a composição também do René Bittencourt, atendendo Adelina Borges, que mora lá no bairro do Tatuapé, Zona Leste, aqui da cidade de São Paulo. Eu quero convidar também os nossos amigos ouvintes aqui do programa Gramofone para também participarem do nosso programa. Faça o seu pedido musical, ligue para 21 82 30 81, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até às 6 da tarde. Olha, tempo suficiente, hein? Das 9 da manhã até às 6 da tarde. Entre em contato com a produção do programa Gramofone e faça também o seu pedido musical. Vamos repetir o telefone: 21 82 30 81. Agora em São Paulo, 8:39. Gramofone pela Cultura AM. Na sequência do programa, Castro Barbosa, Gastão Formente e depois João Petra de Barros. Quero beijar a alma do sol,

aqui pro meu sertão, pra de novo o coração de um caboclo a sossegar. As flores dizem pouco da saudade, calado diz melhor meu coração. Partiste e me deixaste na ansiedade, ouvindo na alma esta interrogação. Escutarás a música sem brilho, os acordes sutis de minha dor. Mãe, de onde estás, vem consolar teu filho, teu amigo, teu sonho, teu amor. Como uma ave cansada, ela arquejante cerrou os olhos e adormeceu. Mas em minha alma em luz febricitante, ela consoladora não morreu. É ironia viva cada estrela, e é mentira pétala da flor. Ela quer o meu astro, quero vê-la. Quero um rosal florindo amor. Quem me vê tão nostálgico e indeciso, que ouve os sons de dor que eu vibro a erro, não conhece as tristezas em que vivo, olhando para dentro de mim mesmo. Coração, por no mame que a saudade guarda recordações que a gente tem. Não mostres o segredo desta mágoa, não mostres esta lágrima linda. João Pedro de Barros, de Romualdo Peixoto e Orestes Barbosa, Meu Rosal. Gastão Formente, de Gilberto de Carvalho Maringá e Castro Barbosa, a composição do Gomes Filho, Festa Iluminada. Agora em São Paulo, 8 horas e 49 minutos. Na sequência, vamos ouvir Joel e Gaúcho. Regenera um malandro. Sou de opinião de que todo malandro tem que se regenerar, e ainda mais se compenetrar. Que todo mundo deve ter o seu trabalho para o amor merecer. Dizem que o amor regenera um malandro. Sou de opinião de que todo malandro tem que se regenerar, e ainda mais se compenetrar. Que todo mundo deve ter o seu trabalho para o amor merecer. O malandro quando canta lembra logo a sua mágoa, tendo o coração ferido e os olhos rasos está regenerado. Ele pensa no amor, mas pra merecer carinho tem que ser trabalhador de horror. Dizem

quis mentir nesta vida que ensina a descrer do amor. Indo tudo está, tudo se acabou. Consegui me esquecer o que já sofri por te amar. Pois por causa do amor, meu bem, jamais hei de chorar. E nós ouvimos Odete Amaral de Ciro Monteiro em parceria com Hélio Pimentel, Sorrindo. Antes, Roberto Paiva interpretou O Trem Atrasou, composição do Paquito e Silva e também do Vilarinho. E nós ouvimos também Joel Gaúcho, O Amor Regenera o Malandro, composição do Sebastião Figueiredo. Agora em São Paulo, 8 horas e 58 minutos. Lembre-se, participe também do programa Gramofone. Entre em contato com a produção do programa de segunda a sexta-feira das 9 da manhã até às 6 da tarde, através do telefone 21 82 30 81 21 82 30 81. Faça também o seu pedido musical e participe aqui do programa Gramofone da Rádio Cultura AM de São Paulo. Por hoje é só, chegamos ao final dessa edição do programa Gramofone, que volta amanhã, quarta-feira, a partir das 8h30 da noite. Amanhã a edição um pouco mais curta do programa, porque das 8 até as 8h30 você acompanha os esclarecimentos do professor Pasquale Cipro Neto. Na edição de hoje, trabalhos técnicos, a apresentação de Celso Brambila, o apoio de produção de Camila Camazano dos Santos, com a seleção musical de Marta Fonterrada. A Cultura M apresentou Gramofone.